László Weiner nasceu em 1916 em Szombathely, Hungria. Estudou piano e direção de orquestra no Conservatório de Budapeste e composição com Zoltán Kodály entre 1934 e 1940 na Academia de Música Franz Liszt. Casou-se em 1942 com a cantora Vera Rocha e, poucos meses depois, foi deportado para o campo de trabalhos forçados de Lukov. Kodály tentou desesperadamente intervir para salvar o seu aluno e o colega Jano Deutsch, mas os esforços foram inúteis. Weiner foi morto no campo em julho de 1944. Tinha apenas 28 anos. Thank you.

Hans Krása nasceu em 1899 na cidade de Praga. O pai era judeu checo e a sua mãe judia alemã. Estudou piano e violino quando era criança e composição na Academia Alemã de Música em Praga. Depois de se formar, tornou-se instrumentista acompanhante no Neues Deutsches Theater, onde conheceu o compositor e maestro Alexander von Zelinsky, que teve grande influência na sua carreira. Em 1927, em Berlim, foi apresentado a Albert Roussel. Krása, cujas principais influências foram Mahler, Schoenberg e Zemlinsky, também sentiu afinidade com a música francesa, especialmente com o grupo de compositores conhecido como Os Seis, Georges Auric, Louis Duret, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc e Germain Taillefer. Fez várias viagens à França para estudar com Roussel enquanto morava em Berlim. Saudoso, Krása regressou a Praga para retomar seu antigo emprego como instrumentista acompanhante no Neues Deutsches Theater. A sua estreia como compositor veio com as suas 4 canções orquestrais, baseado nos Golden Lieder, Canções da Forca, de Christian Morgenstern. A obra foi apresentada pela primeira vez sob a direção de Zemlinsky em Praga, em maio de 1921. Sendo amplamente aclamada. Seguiu-se um quarteto de cordas, um conjunto de 5 canções para voz e piano e a sua Symphonie für Kleines Orchester, que foi apresentada em Zurique, Paris e Boston. A sua obra mais prestigiada foi a ópera Verlobum im Traum, Noivada em Sonho, baseada na novela Um Sonho do Tio, de Fyodor Dostoevsky. Este trabalho foi estreado no Neues Deutsches Theater, em Praga, em 1933, sob a direção de Jörg Czel, e recebeu o prémio do Estado da Checoslováquia. Thank you. Brundibár, uma ópera infantil, foi a última obra concluída por Krása antes de ser preso pelos nazis a 10 de agosto de 1942. Concebida em 1938 pelo compositor e pelo escritor Adolf Hofmeister, uma produção dirigida por Rafael Schachter, na qual participaram vários amigos, foi oferecida em 1941 como presente para o 50º aniversário do diretor do orfanato de Agibor. O arquiteto de palco, Franciszek Zelenska, construiu uma cerca com tábuas no palco, sobre a qual colocou recortes de figuras de animais com buracos para os rostos das crianças. Houve apenas duas representações em Praga, mantidas em segredo, pois naquela época os judeus já estavam proibidos de participar em atividades culturais. Em agosto de 1942, Hans Krause foi deportado para Theresienstadt, seguido por muitos dos adultos e crianças com quem havia trabalhado. Neste gueto, reelaborou Brundibar, com o elenco disponível, repetida 55 vezes nas instalações, aparecendo num infame filme de propaganda feito pelos nazis para a Cruz Vermelha em 1944. Enquanto esteve no gueto, Krause produziu peças de câmara, incluindo Tanek, dança para trio de cordas, e Passacaglia e Fuga para trio de cordas, embora, devido às circunstâncias, algumas delas não tenham sobrevivido. Contribuiu igualmente para organizar a cultura musical de Theresienstadt como pianista, acompanhante e maestro, tal como Victor Ullmann, Pavel Haas e Gideon Klein. Krause foi levado para Auschwitz-Birkenau, onde foi assassinado a 17 de outubro de 1944, com 44 anos de idade. Thank you. Gideon Klein nasceu em 1919 numa família judaica da Morávia, em Prerov, mostrando, desde cedo, ter talento musical, estudando piano com Rudzena Kurtsova e Wilhelm Kurtz, e, entre 1939 e 1940, composição com Alois Abba. Os seus estudos universitários foram interrompidos em 1940, quando os nazis, após a sua ocupação da Checoslováquia em março de 1939, fecharam todas as instituições de ensino superior. Como as composições, concertos e recitais de músicos judeus foram proibidos, as suas obras não puderam ser interpretadas. Durante algum tempo, sob vários pseudónimos, trabalhou como pianista de concerto, por exemplo, com o nome falso de Karel Vranek. Apesar das difíceis circunstâncias, Klein conseguiu continuar a compor. Em 1940, foi-lhe oferecida uma bolsa de estudos na Royal Academy of Music de Londres, mas nessa altura a legislação anti-judaica impediu a sua imigração. Foi deportado para Auschwitz-Birkenau em outubro de 1944 e depois, no mesmo mês, para o subcampo na mina Furstenbergrube, a cerca de 30 km, para trabalhos forçados de extração de carvão. Klein foi assassinado aos 25 anos, a 25 de janeiro de 1945, numa contextura pouco clara, durante a liquidação de Furstenbergrube. A 27 de janeiro de 1945, cerca de uma dúzia de homens da SS entraram no subcampo de Furstenbergrube e mataram a maioria dos prisioneiros restantes. Alguns foram baleados e outros morreram queimados quando esta unidade de elite nazi incendiou os seus quartéis. A chegada repentina de tropas soviéticas forçou as SS a fugir, poupando assim alguns prisioneiros. Um funcionário da mina que esteve presente relatou posteriormente que enterraram 239 corpos. Cerca de 20 prisioneiros sobreviveram ao massacre. Gideon Klein confiou os seus manuscritos a Irma Semeca, a sua namorada em Theresienstadt, antes de partir. Estes documentos foram entregues à sua irmã Eliska no final da guerra. A sua obra foi influenciada por Alois Abba, Arnold Schoenberg, Alban Berg e, particularmente, Leo Janáček. Thank you. Erwin Schulhoff nasceu em Praga numa família judia no ano de 1894. Desde cedo revelou ter talento musical e o seu trabalho foi elogiado por Antonin Dvorak. Dvorak incentivou os seus primeiros estudos musicais no Conservatório de Praga quando ele tinha 10 anos. Estudou composição e piano e, mais tarde, em Viena, Leipzig e Colônia, tendo como professores Claude Debussy, Max Reger, Fritz Steinbach e Wilhelm Stern. Ganhou o prémio Mendelssohn 2 vezes para piano em 1913 e para composição em 1918. Serviu na frente russa, no exército austro-húngaro, durante a Primeira Guerra Mundial. Foi ferido e, quando se encontrava num campo de prisioneiros italiano, a guerra terminou. Viveu na Alemanha após o conflito militar, antes de regressar em 1923 a Praga, entrando para o corpo docente do Conservatório em 1929. Fez parte de uma das primeiras gerações de compositores clássicos a encontrar inspiração nos ritmos da música jazz. Schulhoff também abraçou a influência vanguardista do dadaísmo nas suas interpretações e composições após a Primeira Guerra Mundial. Amava o jazz e a cacofonia dadaísta. Isso pesou contra ele quando os nazis chegaram ao poder. Os seus interesses musicais, a sua origem judia, as simpatias comunistas e a sua atitude radical rotulou a sua música de degenerada e teve dificuldade em encontrar trabalho. Thank you. Quando as tropas nazis invadiram a Checoslováquia em 1939, teve que interpretar sob pseudónimo. Em 1941, a União Soviética aprovou o seu pedido de cidadania, mas foi detido e encarcerado antes de poder deixar o país. Morreu em 1942 de tuberculose na prisão de Würzburg, na Baviera. Thank you. Thank you. Nascido em 1877, em Cracóvia, Mordecai Gibirtik foi um influente poeta e compositor judeu polaco no período entre as guerras. Toda a sua vida foi passada no bairro judeu, da classe trabalhadora, exceto quando durante 5 anos esteve alistado no exército austro-húngaro. Gibirtik tornou-se um afamado artista popular na literatura e música yiddish, em Cracóvia. Autodidata, tocava flauta de pastor e melodias no piano com um dedo. Ganhava a vida a trabalhar como carpinteiro, enquanto a música e o teatro eram ocupações vocacionais. Morreu no tiroteio nazi realizado no gueto de Cracóvia na chamada Quinta-feira Sangrenta, de 4 de junho de 1942. Gibirtik pertencia ao Partido Social Democrata Judaico, um partido político da Galícia, uma região da atual Polónia e Ucrânia que depois se fundiu na Federação Trabalhista Judaica após a Primeira Guerra Mundial, um partido socialista proletário e diz... que reivindicava por direitos da autonomia cultural judaica numa Segunda República Polaca Democrática. Wenn ich will sehen schon das zweite Mädel, ungetan in weise Kuppelkleidl, will ich trinken und freilach sein, aropfen Harz aus Stein. Will ich trinken, oi will ich trinken, aropfen Harz aus Stein. Spielt les Morin, hält an Schneid, Reisegeben, wir reisen frei, dass wir sinken nach oben hier, wir halten schön bei ihr. Spiel, Kleid, Morin, war uns getan, soll ein Leben euch am Nordkap zu nehmen, ein Kind ist gegeben, oi Gott, will spielen hören, weil ich etwas treurig stern und klären. Das letzte Dächterl schön euch aber, was noch ist da der Zweck? Das letzte Dächterl, oh, das letzte Dächterl, was noch ist da der Zweck? Spiegles morgen, da setzt die Galle, sie genommen uns die Kinder alle. Schwer gewinnt uns die Dächter drei, oh, schwer noch uns ein. Spiel Klesmor, ich bereis uns drehen, das letzte Bettel, wenn ein Kleid in die das ganze Stiebel, ihr Kleider schank, oi, wei, wie Pusten. Brennt, Brida, lach, es brennt. Wie unser Ormstädten ebbach brennt. Beise Winden mit ihr Gossen, Reisen brechen, um zu blassen. Starker noch die wilde Flammen, als darum scheune brennt. Und ihr Städten guckt das Häusig mit verlegten Händ. Und ihr Städten guckt das Häusig, unsere Städtel brennt. Es brennt, brennt. Lach, es brennt, oi, unser Arm steht, nebach brennt. Es haben schon die Peierzungen das ganze Städtel eingeschlungen und die Bäse winden huschen, als darum schon brennt. Und ihr Städten guckt das Häusig mit verlegten Händ. Und ihr Städten guckt das Häusig, unsere Städtel brennt. Es brennt, Brida, lach, es brennt. Oh, es kann Cholile kommen, der Moment. Das ganze Städtel mit euch zusammen soll am Arsch adeck in Flammen bleiben soll mit nach der Schlacht zwei Puste schwarze Welt. Und ihr Städten guckt das Häusig mit verlegten Händ. Und ihr Städten guckt das Häusig, unser Städtel brennt. Es brennt, Brida, lach, es brennt. Die Hilfe ist nur in euch allein gewendet. Oh, das Städtel ist euch teuer. Nimm die Kehle, blech das Meier. Blech mit eurem eigenen Blut. Man weiß, was ihr das geht. Ilse Weber foi uma poetisa judia nascida a 11 de janeiro de 1903 em Vítkovice, na Morávia, hoje República Checa. Aprendeu a falar checo e alemão. A sua mãe ensinou-lhe música e religião judaica e o pai morreu quando ela tinha 10 anos. Os seus primeiros textos foram publicados na revista Das Grandchen. Em 1930 casou-se com Willy Weber. Moraram em Vítkovice e tiveram um filho em 1931. Escreveu em alemão e usava o seu nome original, Ilse Erlinger. Escreveu para periódicos infantis e tornou-se produtora da Rádio Checa. Nas suas cartas, descreve as transformações políticas, registando que era como viver num barril de pólvora. Após a ocupação nazi da Checoslováquia em 1939, os Weber conseguiam levar o seu filho mais velho, Hanus, em segurança para a Suécia antes de ficarem confinados no gueto judeu de Praga. Hanus foi enviado primeiro para o Reino Unido para viver com uma amiga de sua mãe, filha de um diplomata sueco. O irmão mais novo foi assassinado com Ilse Weber em Auschwitz-Birkenau. Chegaram inicialmente ao gueto de Theresienstadt em fevereiro de 1942. Ela trabalhou como enfermeira noturna na parte hospitalar infantil do campo, fazendo tudo o que podia pelos jovens pacientes sem o auxílio de medicamentos, pois estes eram interditados aos prisioneiros de Deus. Durante o seu cativeiro, escreveu cerca de 60 poemas e deles fez temas musicais, empregando melodias e imagens aparentemente simples para descrever o horror daquele lugar, acompanhada à viola. Dort bleibt Quando o marido foi deportado para Auschwitz-Birkenau, em outubro de 1944, Ilse Weber ofereceu-se para se juntar a ele com seu filho Tommy, porque não queria separar a família. Ela e o filho foram assassinados pouco depois de chegarem. Willy Weber sobreviveu a eles por 30 anos. Consta que ela cantou a sua canção de embalar para o filho antes de perecerem na câmara de gás. Die Nachtigall, die singt ihr Lied. Wie wiege la Verne, der Mund ist die Laterne, er steht am dunklen Himmelszelt und schaut hernieder auf die Welt. Durchs Ghetto schwarz und stumm, schlaf ein, vergiss nun alles ringsum, schmieg fest ein Köpfchen in meinen Arm, bei Mutter schläft sich's wohlig und warm. Über Nacht kann vieles geschehen, über Nacht kann aller Kummer vergehen. Mein Kind, du wirst sehen, einst wenn du erwacht, ist Frieden gekommen. Este programa teve locução de Matilde Pinheiro e João Soares Santos. Susa, Kindchen, schlafe du, Sonnchen, macht die Äuglein zu, Vögelchen, verborgen, schweiget, Gesichtchen hell sich zeiget, allen hier vereint. Stille Stillchen scheint. Realização de Margarida Brandão.